Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. O plano aqui era continuar com os comentários de Platão, mas acontece que durante a semana eu tive uma série de conversas com o Silvio Grimaldo, que é um dos nossos representantes aí no Brasil, e ele me descreveu um panorama, quer dizer, um problema que ele reparou entre os nossos alunos. Que me induz então a voltar ao tópico da primeira aula, da primeira ou das primeiras aulas desse curso, de modo a reforçar o sentido do que nós estamos fazendo aqui e reforçá-lo de tal modo que isto se imponha a cada um de vocês com o espírito de missão, de sentido de vida, de uma vez para sempre. Eu queria enfatizar que a responsabilidade dos alunos desse curso é uma coisa enorme, muito maior do que vocês podem imaginar. Essa responsabilidade, ela aparece em função de um estado de coisa que não fomos nós que criamos, mas que nos afeta e, de cujas consequências, nós não estamos livres de maneira alguma. O que eu estava conversando com o Silvio é o seguinte. Eu, logo no início, eu disse para vocês que vamos dizer, o passo mais básico na vida intelectual é você ler tudo o que você puder da literatura, da melhor literatura da sua própria língua. E o Silvio estava me dizendo, olha, passou um tempo e a maioria dos alunos não fez isso até agora, quer dizer, não começou a absorver este legado literário da língua portuguesa até agora. E encontram uma dificuldade para fazer. Quer dizer, colocam mil problemas dizendo, ah, mas por onde eu começo? Eu já tentei, mas não consigo. Em suma, existe um bloqueio. De onde vem esse bloqueio? Esse bloqueio não é culpa de vocês, não é preguiça, não é má vontade, não é nada disso. Existe, vamos dizer, um hiato, um abismo entre os habitantes do Brasil e a literatura de língua portuguesa. Este abismo veio se ampliando ao longo de quase 50 anos e nós chegamos a uma situação que nunca se observou em país algum. Você vê aqui, a absorção da literatura não é uma questão apenas de iniciativa individual, quer dizer, um indivíduo sozinho que vai pegar um livro, começar a ler e entender. Isso realmente não é assim. A literatura se elabora a partir de uma língua que é a língua comum, a língua que todo mundo fala. De modo que, se não existe uma continuidade natural entre a fala cotidiana, entre as conversações domésticas, o som que você está acostumado a ouvir desde pequeno, e a grande literatura, então você simplesmente não chega lá. Quer dizer, você começa a ler aquilo e você sente que aquilo não é o seu mundo. E a gente observa, por exemplo, através das mensagens que recebe e acompanhando, às vezes, discussões no Orkut, até cartas que foram enviadas a mim. A maior parte dos nossos alunos, apesar de toda a sua boa vontade, apesar de todos os seus esforços para adquirir alta cultura, ainda escreve muitíssimo mal, às vezes horrendamente mal, né? E isso não é só entre vocês. Por exemplo, se nós observamos as publicações, entre aspas, culturais que têm surgido, como a revista Dicta e Contradicta, dificilmente você encontra um sujeito ali que saiba escrever. E ali são pessoas que têm pretensões de carreira literária, né? E às vezes até professores de literatura. Então, o que está acontecendo com a língua portuguesa no Brasil é um fenômeno até difícil de explicar, porque para explicar nós temos que usar a própria língua portuguesa e temos que sugerir uma reflexão sobre a língua portuguesa, mas essa reflexão terá que ser feita na própria língua portuguesa. Então, às vezes faltam até os instrumentos elementares para comunicar as coisas. Só para dar um ponto de comparação. Todo esse pessoal aqui nos Estados Unidos, e na Inglaterra também, foi educado ouvindo as suas mães recitarem o que aqui eles chamam de nursery rhymes, né, que existem como que rimas de berçário, né, há uma tradição de 3 ou 4 séculos dessas rimas que todo mundo conhece e que são coisas de altíssima qualidade literária, embora sejam simples, coisas para criança, são de altíssima qualidade. E quando as pessoas entram na escola, elas começam a ler clássicos já desde o início. Por exemplo, quando os meus filhos Pedro e Leila começaram a estudar aqui, eles de cara já receberam um Shakespeare para ler, imediatamente. Né? E no curso de 1 ano aqui nos Estados Unidos, leram mais do que tinham lido toda a sua vida no Brasil. Quando você lê o jornalismo americano, você encontra ali centenas e centenas de escritores da mais alta qualidade, com um vocabulário imenso, riquíssimo, uma expressividade fantástica. Então, isso tudo já está, vamos dizer, no ambiente social. E as pessoas absorvem isso, vamos dizer, passivamente, sem esforço algum. Então, sem esta etapa inicial, vamos dizer, de absorção passiva do legado literário, ninguém pode dar o primeiro passo. Isso quer dizer, para você começar a absorver uma tradição literária, é preciso que a tradição exista, em primeiro lugar, e que ela esteja viva de algum modo, e que, vamos dizer, se transmita, esteja embutida na fala cotidiana, no jornalismo, etc, etc. Por exemplo, você lendo aqui os artigos dos comentaristas de imprensa, eles estão cheios de alusões literárias, não é citações literárias, são alusões, quer dizer, são frases célebres ou versos que o sujeito coloca ali embutido nas frases dele, sem menção de autor, não é uma citação. Quer dizer, a coisa está, como é que se diz, dissolvida no meio do artigo, e que todo mundo reconhece. Portanto, sabe, vamos dizer, apreciar o peso, o valor daquela alusão, que naturalmente é usada para enriquecer aquilo que o autor quer dizer. Então, isso quer dizer que mesmo que você não tenha nenhum interesse literário pessoal, e mesmo que você não tenha nenhuma leitura, você não tenha lido nenhum grande livro da literatura, você está num meio onde esse legado chega a você e você se beneficia dele por mera absorção passiva. Sem a absorção passiva, a leitura se torna muitíssimo difícil. Então, este ambiente carregado de alusões literárias, esse ambiente que é moldado em grande parte pela tradição literária, isso desapareceu do Brasil nos últimos 50 anos. Quer dizer, qualquer alusão literária que você faça, ninguém sabe do que você está falando. Eu testei muitas vezes isso, né? Por exemplo, quando eu fiz o prefácio do livro Imbecil Coletivo, o último parágrafo do Imbecil Coletivo é todo feito de alusões, quer dizer, eu misturei ali várias frases célebres de obras da literatura brasileira e portuguesa, e ninguém reconhecia, ninguém sabia do que eu estava falando, quer dizer, achar que eu que estava escrevendo daquele jeito. Então, se você faz uma alusão, então, evidentemente, aquilo que você está dizendo adquire, além do significado imediato que você está transmitindo, adquire, vamos dizer, uma ressonância. Quer dizer, aquilo se insere dentro da história. Não é isso? E, então, quer dizer, você está articulando, de algum modo, a situação presente da qual você fala com algum precedente histórico, ilustre, por assim dizer. Uma coisa que me impressionou muito, por exemplo, foi quando, se vocês procurarem no próprio livro Imbecil Coletivo, e notem que o Imbecil Coletivo fala de uma fase onde as coisas não estavam tão ruins como agora. Né? Tem ali um dos capítulos, chama-se Galo de Bigodes, onde eu comento um livro do Fernando Jorge sobre o Paulo Francis. O Fernando Jorge é um escritor, tem alguma prática, e eu notei que ele não sabia distinguir entre uma alusão e um plágio. Quer dizer, ele raciocinava como se fosse assim: toda vez que você diz ser ou não ser, eis a questão, você tem que botar a nota de rodapé dizendo Shakespeare, Hamlet, edição tal, etc, etc, senão vira plágio. E eu falei, mas é incrível, né? É um sujeito que Eu acho que parou aqui a nossa transmissão. Não estou recebendo a imagem do... lá do Instituto Olavo de Carvalho. O que aconteceu? Bom, então, o Fernando Jordan é um sujeito que tinha pretensões literárias. Eu não sei se ele era candidato ou membro da Academia Paulista de Letras. E, então, disse para mim: mas o que está acontecendo? Como é que um escritor profissional já não sabe mais a diferença? Ele não sabe mais o que é uma alusão? Como é possível? Daí, a partir daí, as coisas foram piorando. De modo que o abismo entre o pensamento pessoal, a sua fala pessoal, sobretudo a fala interior, e o legado literário foi se tornando... Ah, caiu mesmo. Deixa eu ver aqui. Bom, eu não sei se o pessoal do Instituto está recebendo a nossa imagem, mas... pode ser que eles estejam recebendo, só nós que não estamos tendo feedback aqui. Então, isso quer dizer que o estudante do nosso curso, ele se vê obrigado, é como você andar no, caminhar no ar. Você não tem aquele terreno, aquele fundo, né, de cultura comum, a partir do qual você lançar uma ponte com a pessoal, com a tradição literária, e começar a incorporá-la como um legado pessoal seu. Então tudo fica enormemente difícil. Isso também quer dizer que a própria leitura que nós fizemos de textos filosóficos, ela sai lesada por isso, porque se você não pega, vamos dizer, o valor propriamente literário dos textos, você não pega nada deles. Mesmo que os textos estejam escritos numa linguagem puramente técnica e filosófica, você não pode esquecer, vamos dizer, que o próprio discurso dialético, que é, vamos dizer, o normal na filosofia, o usual na filosofia, ele se assenta num fundo retórico de discussões comuns, discussões públicas, tá certo? E, desligado desse fundo, ele se torna apenas uma forma vazia, como se fosse um raciocínio matemático, né? Sem conteúdo, com uma forma lógica, uma estrutura lógica, mas sem a riqueza de conteúdo que aquilo tinha para os seus autores e leitores originais. Quer dizer, mesmo quando você lê um autor como Santo Tomás de Aquino, que, um momento. Mesmo quando você lê um autor como Santo Tomás de Aquino, que aparentemente é o menos literário dos escritores, é o mais técnico, usando todo, vamos dizer, um vocabulário profissional, para um público profissional, que ele está falando, mesmo ali, se você não pega, vamos dizer, o peso literário da coisa, o peso da linguagem, a força da linguagem, você realmente não está entendendo. Você está entendendo apenas o esquema, mas não as coisas do que ele está falando. Né? Então, vamos dizer, esta ponte entre o escrito e o objeto, esta ponte é dada pela linguagem comum, quer dizer, pelos elementos literários que estão incorporados na cultura comum. Quer dizer, é uma série de evocações, né, recordações, de sentimentos que estão ali embutidos e que voltam assim, automaticamente quando da leitura. Como é que aconteceu isso? Como é que nós chegamos a esse estado de coisas? Vocês devem ter lido, alguns já leram, um artigo que eu escrevi sob o título de Geração Predatória. E eu acho que alguns aqui já leram. Mas talvez a maioria dos alunos não tenha lido, né? Será que a gente tem condição de imprimir esse artigo para lê-lo agora e comentá-lo? Tem? Então nós vamos imprimir aqui e comentar. Mas, ali eu estava explicando que quando a gente observa as discussões públicas no Brasil, sobretudo através dos jornais, mas também através de teses universitárias, de entrevistas, etc., nós observamos que hoje em dia existe uma quase impossibilidade no Brasil de alguém tratar de um assunto, de qualquer assunto, de uma maneira eficiente. De maneira eficiente pressupõe, em primeiro lugar, que você é capaz de distinguir no assunto o que é o essencial do que é o acessório. Então, epa, caiu de novo a imagem disso. Coisa horrorosa. Deve estar com algum problema lá. Então, só para lhe dar um exemplo, eu tenho insistido há vários anos, quando se começa a discussão sobre liberação de drogas, eu vejo que toda a discussão toma sempre um teor abstrato, quer dizer, as pessoas estão raciocinando em termos morais e jurídicos. Tipo assim, é lícito o governo controlar, né, o que as pessoas consomem ou não é? Né? Ou então, assim, vão para o lado estatístico da coisa, quer dizer, nós já tem tantas pessoas que já estão consumindo drogas, então a coisa já se incorporou no uso comum, então não. Ops. Então já não faz mais sentido o governo tentar controlar. E em nenhum instante, nunca eu vejo alguém lembrar o aspecto concreto da coisa, que é o seguinte: quem vende drogas? Né? Não é isso? Então, o pessoal começa a discutir o problema de drogas como se nós estivéssemos não num país, num lugar determinado, concreto, mas como se estivéssemos assim, num mundo genérico. Seria como a mesma discussão se travar na Holanda, na Inglaterra, na China. Então fica um negócio, um pretenso universalismo abstrato, tá certo? Que leva em conta todos os aspectos, vamos dizer, convencionais da coisa, mas não levanta a questão de quem vende drogas naquele lugar. Então, e é só levantando essa questão que você entende o que está acontecendo. Né? Nós sabemos que as FARC têm praticamente o monopólio da produção, da distribuição, dos pontos de venda, da coleta de dinheiro, tudo, elas controlam tudo. Portanto, se você liberar o comércio de drogas, pouco importante você seja a favor do controle estatal. Por exemplo, liberar, levanta-se a questão de que reprimir as drogas é mais uma forma de controle estatal, de intervencionismo estatal, e eles, portanto, são contra isso. Independente do que você pense a respeito de controle estatal ou não, o fato é o seguinte, é que você liberando o comércio de drogas, imediatamente você passa a ter um monopólio legal do comércio de drogas, que já está na mão, tá certo, de uma organização que controla tudo. Ninguém vai poder concorrer com as FARC. Tá certo? E se tentar concorrer, o que acontece? As FARC vão matá-lo. Isso quer dizer que você terá dentro do comércio, quer dizer, o comércio legal, por um lado, vai entregar a uma organização criminosa que já matou 30 mil pessoas, que sequestrou, pelo menos, eu acho que tem, sei lá, tem 10 mil prisioneiros das FARC, hein? É uma organização que ainda está aterrorizando muita gente. Por exemplo, na Colômbia, você encontra na rua pessoas mendigando porque foram expulsas de suas terras pelas FARC, então eles vão para Bogotá, e não tem onde ficar, perdendo tudo, então fica ali mendigando na rua. Né? Então você vai entregar a esta organização criminosa, vamos dizer, o monopólio do comércio legal de um produto do qual já tem um controle total, e automaticamente, vamos dizer, os meios de essa organização se transformar num partido político legal é alcançar o poder em 2 anos, porque nenhum partido tem tanto dinheiro assim para concorrer com eles. Então, este será o resultado imediato e incontornável da liberalização de drogas. E, então, é evidente que discutir a questão das horas sem levar isso em conta, então é você tomar uma decisão sem você atentar no mais mínimo que seja para as consequências imediatas do que você vai fazer. Então, quer dizer, a campanha pela liberalização das drogas é uma campanha das FARC, é uma coisa feita pelo Foro de São Paulo para obter o poder da maneira mais fácil e rápida. Então, essa é a análise que eu faço, e é uma análise suficientemente óbvia, né? Eu não vejo como alguém possa contestar isso. Eu duvido, né, que apareça alguém dizendo: não, se liberarem as drogas, eu vou entrar no mercado e eu vou comerciar drogas, eu vou superar as FARC. Ninguém fala isso. Então, isso é só para dar um exemplo de praticamente em todas as discussões públicas, né, a gente vê essa tendência abstratista. Da onde vem a tendência abstratista? Ora, você raciocina, o seu raciocínio fica limitado ao aspecto abstrato e genérico quando você não conhece os fatos concretos. Então você raciocina apenas em tese. Você apela, vamos dizer, para conceitos formais da moral, do direito, etc., etc., porque você não tem os fatos para você analisar. Então, você tem que analisar simplesmente em tese. No Brasil, praticamente tudo, hoje em dia, só se discute assim. Ora, a discussão em tese é característica da discussão ginasiana. Quando você está ensinando os seus alunos de ginásio a debater, eles só debatem ideias gerais. Por quê? Porque eles não têm experiência da vida, não têm conhecimento dos fatos, mas têm capacidade de raciocinar. Então, exercem apenas, vamos dizer, aquele raciocínio formal, e até se adestram nele, porque não têm a condição de discutir a situação concreta. Então, o esquema formal, quer você conheça os fatos ou não, o esquema formal é mais ou menos o mesmo, porque a razão é a mesma em todos os seres humanos. Então, vamos dizer, este exercício da razão abstrata é próprio do aprendizado ginasiano das coisas. E este modo de discussão se tornou o normal e habitual em toda a mídia brasileira, né? Eu digo, olha, isso aqui é uma coisa gravíssima, porque você está lidando com problemas sérios, tá certo? Que afetam a vida de milhões de pessoas, e estão tudo discutindo abstratamente, como se fossem alunos de ginásio, né, apenas se adestrando na lógica, né? Então, isso é só um dos sinais de que a coisa está muito mal parada, né? Se você compara isto, vamos dizer, uma discussão pública no Brasil e nos Estados Unidos você observa o seguinte, que quem quer que escreva sobre o que quer que seja, conta com o conhecimento que os seus leitores têm dos mesmos fatos. E o horizonte de fatos que eles aludem é enorme. Então você tem, vamos dizer, uma atmosfera comum, onde milhões de pessoas têm acesso às mesmas informações, e cada um sabe do que os outros estão falando, então você não precisa explicar tudo. Então, vamos dizer, o apelo aos fatos é muito mais intenso do que a argumentação propriamente lógica. Você não precisa argumentar tanto logicamente, porque você tem os fatos, e os fatos são premissas de conclusões que você obtém sem precisar até fazer toda a cadeia do raciocínio. Então você faz apenas um entimema. Entimema é assim, um raciocínio com premissa oculta. Quer dizer, a premissa não mencionada. E na maior parte do caso não precisa mencionar, por quê? Porque as pessoas têm as premissas. Então, daí nós podemos perguntar como que a coisa chegou a este ponto. Mas antes eu vou ler aqui para vocês o artigo, porque ele não foi publicado ainda. E ele vai ser a base da explicação seguinte. Ele está no site já. Ele já está em? Está em qual site? No meu site? Ah, é? Ah, então acho que eu não preciso ler o artigo aqui. Você pode ler, só não nos acompanha no site. Não, acho que não precisa ler por agora, não. Bom, vocês estão entendendo mais ou menos a descrição da situação, né? Nesse artigo, eu explico que tudo isso aconteceu por causa de uma geração de intelectuais que foi lançada na praça nos anos 60 pelas universidades. E que eram os intelectuais diferentes do que tinha antes, né? Eles eram marcados. Eu vou ler o pedaço aqui. Se me perguntarem a causa desses vexames colossais, digo que é a coisa mais óbvia do mundo. 40 anos atrás, as instituições que se gabam de ser as maiores universidades brasileiras lançaram na praça uma geração de pseudo-intelectuais morbidamente presunçosos que na juventude já se pavoneavam de ser, aspas, a parcela mais esclarecida da população, fecha aspas. Hoje essas mentes iluminadas dominam tudo, sistema educacional, partidos políticos, burocracia estatal, o diabo, moldando o país à sua imagem e semelhança. Matança, dívidas, emburrecimento geral, debacle do ensino, é tudo mérito de um reduzido grupo de cérebros de péssima qualidade, intoxicados de ideias vistas e vaidade infernal. Dentre todas as gerações de intelectuais brasileiros, a pior, a mais predatória, a mais destrutiva. Se querem saber agora por que os temas fundamentais não podem ser enxergados e discutidos na sua essência, por que as atenções são sempre desviadas para detalhes laterais, e por que, em suma, nenhum problema neste país tem solução, a resposta também não é difícil. Quem molda os debates públicos, por definição, é a elite dominante, e esta não permite que nada seja discutido, exceto nos moldes do seu vocabulário, dos seus interesses, da sua agenda, da sua irresponsabilidade psicótica, da sua ambição megalômana, da sua autoadoração abjeta. Enquanto vocês não perderam o respeito por essa gente, nada de sério se poderá discutir no Brasil. Muito bem, mas esta geração foi lançada nas universidades nos anos 60. E da onde ela saiu? Naturalmente, houve professores que a moldaram. Foram os professores que chegaram para os alunos e disseram: vocês são a parcela mais esclarecida da população, vocês têm que mudar o destino desse país, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Tá certo? E quem eram esses professores e o que os caracterizava? Então, aproveitando a presença do Silvio Grimaldo, nós fizemos uma lista das 10 piores influências intelectuais que marcaram esta época. Essas influências, então, não são dos anos 60, são anteriores. Tá certo? São os camaradas que foram os professores do Fernando Henrique, do Zé Serra, você está entendendo? Do Tarso Genro, de toda essa gente, né? Que, por sua vez, daí foram professores do Fernando Haddad, né? E assim por diante. Né? Então, esses 10 professores, que não eram só 10, evidentemente, mas nós pegamos só a lista dos piores, entre os quais se destacam, né, por exemplo, o Florestan Fernandes, o Paulo Freire, né, o Padre Lebré, do Helder Câmara, o seu Moroso Lima, etc. Evidentemente, eram todos camaradas de esquerda. Isso aí não precisa nem dizer, né? Eram esquerdistas. Mas eles têm uma diferença específica em relação aos esquerdistas anteriores. Se nós compararmos esses 10, depois eu dou a lista inteira, compararmos esses 10 com os seus colegas, com os seus contemporâneos e com os seus antecessores esquerdistas, nós vamos notar uma diferença fundamental. Os esquerdistas antigos, vamos chamá-los assim para distingui-los desses 10, eram indivíduos que tinham aderido à ideia de esquerda, à ideia de esquerda, mas conservando um senso de valores que transcendiam a esfera, vamos dizer, da luta ideológica. Por exemplo, se nós observamos a carreira do historiador Nelson Werneck Sodré, que era um general do exército, você vê que o Nelson Werneck Sodré ele tinha um enorme orgulho da sua carreira militar, tá certo? Quer dizer, da sua fidelidade ao exército, da sua habilidade profissional e, como militar, tinha um fundo patriótico cuja sinceridade ninguém poderia negar. Se nós observamos a carreira de um escritor esquerdista, comunista, como Graciliano Ramos, nós vemos que o Graciliano Ramos tinha uma consciência literária que ele não violaria por nada deste mundo. Quer dizer, se o partido lhe mandasse escrever uma coisa que fosse contra os seus valores literários, ele não só rejeitaria, como de fato rejeitou. Quer dizer, ele dentro do partido, né, ele vivia lutando, tá certo, para que os objetivos políticos práticos do partido não esmagassem os valores literários que ele representava. Tá certo? Se nós observamos até um escritor que não é tão bom como esse, como Jorge Amado, tá certo? Você vê que o Jorge Amado começa sendo um escritor de partido, quer dizer, um mero propagandista do partido, mas aos poucos ele percebe que isto não é literatura e ele desenvolve a sua consciência dos valores literários até acabar escrevendo no fim da vida algumas obras-primas como o Quincas Berro d'Água, né? E assim por diante. Né? Havia católicos de esquerda, como por exemplo Álvaro Lins, tá certo? Mas Álvaro Lins jamais iria permitir que o seu esquerdismo, tá certo, esmagasse ou corrompesse o seu sentimento religioso. E assim por diante. Porém, de repente aparece uma geração de professores para os quais não há valor superior à militância esquerdista. Né? São indivíduos que tudo sacrificam, ou porque não conhecem mesmo outros valores, porque são insensíveis a outros valores, ou porque mesmo conhecendo-os, né, acabam sacrificando esses valores ao senso de, vamos dizer, solidariedade esquerdista. Um exemplo é o Alceu Amoroso Lima. Se nós pegarmos a carreira do Alceu Amoroso Lima, você vê que o Alceu Amoroso Lima é uma cultura monumental, gigantesca, e que passou, vamos dizer, a vida se dedicando ao catolicismo. Porém, quando vai chegando por volta dos anos 50 e 60, ele vai se aproximando cada vez mais de grupos de esquerda e vai, né, se adaptando àquilo até o ponto que o discurso dele se centra na coisa da militância esquerdista. E isto passa a ser a chave de tudo. Né? Quando você examina o caso do Paulo Freire, que é um, vamos dizer, dizem que é um educador, todo o conceito de educação do Paulo Freire consiste em adestrar as pessoas para que sejam militantes e nada mais. Tá certo? Quer dizer, não há o valor da linguagem, não há o valor do conhecimento, não há mais nada. Tudo o que interessa é você aderir à causa e colaborar com ela. Então, esta geração personificada nesses 10, tá certo, foi o que moldou a cabeça da geração seguinte, que é esta que eu estou chamando de geração de predadores. Isso quer dizer que todos os valores desapareceram e voltaram a reaparecer depois remoldados à imagem e semelhança dos objetivos partidários. Portanto, isso quer dizer que a conquista do poder, o oportunismo partidário, se torna um valor em si e absorve todos os outros valores. Tá certo? Então, é claro que, por um lado, isso reforça enormemente a autoconfiança dessas pessoas. Porque pelo simples fato de serem de esquerda, de estarem em tal ou qual partido, ou de colaborarem com tal ou qual partido, elas acham que elas já realizaram e elas já personificam no seu ser tudo o que existe de mais elevado no mundo, porque nada há de mais elevado que os objetivos partidários. Então, isso quer dizer que o total oportunismo, né, o sacrifício de tudo às ambições partidárias passa a ser a maior das virtudes, ou a única virtude, na verdade. Então, se reproduz dentro de um país que não é comunista, a ética exata que você tinha na União Soviética no tempo de Stalin, onde o partido é o juiz de todas as coisas. Eu digo, bom, que isso aconteça numa ditadura comunista é compreensível. Tá certo? Porque ali, a glória do partido já é declaradamente o único objetivo humano legítimo, é o único critério ético, né, no sentido da regra leninista, que é bom tudo aquilo que contribui para a vitória do socialismo e é mal tudo que obstaculiza. Ou seja, a luta pelo socialismo não tem satisfações a prestar a nenhum outro valor moral, ético, jurídico, cultural, religioso, nada, nada, nada. Tudo tem de servir aquilo. Então, é claro que isso é uma corrupção completa do senso de moralidade, do senso da cultura, mas que isso aconteça dentro de uma ditadura comunista é ainda historicamente compreensível. Mas, de repente, você vê uma geração inteira, tá certo, de intelectuais praticando exatamente isso dentro de um país que não era socialista ainda e graças à política de ocupação de espaços, eles conseguem desalojar todos os seus concorrentes, seja concorrentes direitistas, seja concorrentes que representam a antiga esquerda do tempo do Álvaro Lins, Carpo, etc., etc., e se tornam os dominadores absolutos do cenário cultural. Então, eles não podem ser julgados por critério nenhum, porque o único critério é deles mesmo. Então, todos os valores desaparecem e, evidentemente, a tradição cultural desaparece por completo porque eles não admitem ser julgados por ela. Eles a remoldam conforme a sua, vamos dizer, conveniência prática mais oportunista, mais imediata. Então, é claro que, nesta altura, a noção mesmo de cultura brasileira desapareceu. A noção de tradição brasileira desapareceu completamente. E vocês já são a terceira geração que foi, alguns aí são os mais jovens, são a terceira geração que foi criada dentro desta atmosfera. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês veem que as entidades culturais no Brasil, elas festejam muito, até hoje, o movimento modernista de 1922. Mas por que o fazem? Porque acham que esse movimento modernista realmente trouxe alguma contribuição, algum progresso literário, alguma coisa assim. Eles não podem achar isso, porque isso é falso. Você vê aqui, dos mentores e dos atores principais do movimento modernista, pouco sobrou de real valor literário. Tem uma importância histórica, por causa daquele momento. Mas, por exemplo, se nós compararmos o movimento modernista de São Paulo, de 22, com o modernismo nordestino, de 26, que foi baseado em outros critérios completamente diferentes, não é isso? Quer dizer, o modernismo paulista é essencialmente uma reação, vamos dizer, contra o parnasianismo, que cultuava, vamos dizer, a perfeição da linguagem, um sentimento estético exacerbado, etc., etc. Então, eles acharam que eles tinham a obrigação de destruir a língua portuguesa, destruir todos os critérios estéticos, cultuar o que era disforme, o que era feio, e demolir a língua, sobretudo. Né? Então, o modernismo nordestino era baseado, em primeiro lugar, no regionalismo, no conhecimento profundo da sociedade regional, e na ideia de integrar esse regionalismo dentro de uma tradição literária. Né? Então, dos escritores que saíram do modernismo de 26, praticamente todos ainda conservam um interesse enorme para os leitores. Você pode ler o Zé Lins do Rego hoje com, vamos dizer, com enorme satisfação, ou Graciliano Ramos, ou o próprio Jorge Amado, ou Jorge de Lima. Eles são grandes escritores. Agora, do modernismo de 22, eu pergunto para você, quem que aguenta ler Macunaíma do começo até o fim? Quem aguenta ler os poemas do Mário de Andrade sem perceber que ele jamais foi um poeta? Que aquilo é uma coisa feia, na verdade. Ali você tem muito pedantismo, mas nenhum sentido estético. Nada, nada, nada. Né? Quanto ao Oswaldo de Andrade, a obra do Oswaldo é uma coleção de piadas apenas, certo? Só que o Oswaldo ainda tem o mérito que às vezes ele é engraçado, mas às vezes, na maior parte dos casos, é pedante. Então, quem é o grande poeta do modernismo? O grande poeta do modernismo é Manuel Bandeira. Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, que não participaram do movimento modernista e que não tem nada a ver com ele. Né? Então, o que é a grande poesia moderna do Brasil? É exatamente Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Então, daí sai toda uma linhagem de outros poetas. Né? Então, o Manuel Bandeira, quando eles estavam fazendo o movimento 22, ele estava internado no hospital lá na Suíça. Né? E o Carlos Drummond de Andrade, ele tinha 5 anos de idade. Tá certo? Então, o Drummond de Andrade entra na literatura já nos anos 30. E entra fazendo uma poesia de tipo modernista, mas que não devia nada, nada, nada àquela inspiração do movimento de 22. Sendo que o movimento de 22 ainda teve o problema de excluir das atenções públicas escritores de altíssima qualidade, como Monteiro Lobato ou Coelho Neto. São escritores que você ainda lê com enorme satisfação. Comprei pela décima vez coleção do Monteiro Lobato, cada mudança minha eu perco uma coleção do Monteiro Lobato, compro de novo. Não a literatura infantil, eu jamais li a literatura infantil do Monteiro Lobato, e conto para vocês, eu jamais li literatura infantil na minha vida. Então, isso quer dizer que o movimento modernista de 22, ele corta as relações culturais com Portugal, o que significa que todo o passado da língua se torna incompreensível para as gerações seguintes. É impressionante você ver a diferença do que se passa aqui e o que se passa no Brasil. Por exemplo, aqui o pessoal lê Dickens nas escolas, né? Dickens é um romancista da segunda metade do século XIX, com um vocabulário imenso. Quer dizer, que eu tenho dificuldade de ler Dickens, mas o pessoal na escola, a molecada lê Dickens. E se você pegar um autor português da mesma época e dar para as pessoas lerem, como Camilo Castelo Branco ou Ramalho Ortigão, eles não conseguem ler. Então, o que houve foi a perda da tradição literária. Tá certo? E, com a perda da tradição literária, acontece que a língua entra num processo de mudança acelerada, na qual o que acontece é exatamente o fenômeno entrópico. Quer dizer que você vai criando novas e novas e novas modalidades de dizer que têm curta duração, né, que se tornam velhas com uma rapidez impressionante e em breve tempo se tornam incompreensíveis. Por exemplo, quando lançaram o jornal O Pasquim, no Rio de Janeiro, aquilo era a fala popular do carioca. Tente ler O Pasquim hoje. Já ficou tão velho, tão difícil de ler, né? Então, quer dizer que o crime que os modernistas fizeram contra a literatura anterior, sobretudo contra a literatura portuguesa, acabou se voltando contra eles mesmos. Porque é impossível você ler hoje, né, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, sem você perceber que é uma língua muito antiquada. Né? Até mais antiquada. É mais fácil você ler Machado de Assis do que você ler o Mário de Andrade. Né? Ele tem a marca dos modismos da época, que já foram embora, que você não conhece mais. Então, em suma, foi uma obra devastadora. Agora, por que que o movimento modernista continua sendo celebrado? Só porque tem um valor de revolução cultural. Só porque tem um valor esquerdista embutido. Só por causa disso. Não tem mais motivo nenhum para celebrá-lo. Não é isso? Ao passo que, se você pegar o movimento modernista do Recife, você vê que os escritores ali tinham as orientações ideológicas mais diversas. Né? Aliás, os de São Paulo também, tá certo? Só que só sobrou como imagem o que era esquerdismo, o que era rebelião, o que era espírito revolucionário. Ao passo que, no movimento modernista do Recife, sobrou tudo. Ora, então, isso quer dizer que esta que eu chamo a geração predatória, ela conseguiu destruir todo o senso de tradição cultural, conseguiu destruir a linguagem pública, tá certo? E conseguiu reduzir os debates públicos a 5 ou 6 temas que são sempre discutidos das mesmas maneiras, de acordo com as mesmas claves, segundo os mesmos conceitos. E, portanto, segundo, vamos dizer, uma pobreza mental, assim, quase psicastênica. Tá certo? E é dentro desta atmosfera que vocês foram criados. Tá certo? Então, a decomposição da linguagem se observa, mas se você pegar qualquer... Lê o Orkut. Tá certo? Você vê que aquilo lá é uma enxurrada de modismos que em 2 anos ninguém compreende mais. Quer dizer, a língua vai perdendo cada vez mais eficácia. Tá certo? E as pessoas vão falando cada vez mais de maneiras totalmente subjetivas que correspondem ao seu bairro, à sua pessoa, algum arranjo louco de palavras que o sujeito fez na cabeça dele. E, pior, o nosso governo pretende oficializar esse tipo de coisas, com o negócio, a ideia do preconceito linguístico, tá certo? Que é assim, a ideia mais estúpida que eu já vi. O sujeito acha que você ensinar a mesma gramática para todos não é democrático. Né? Eu digo, ah, então quer dizer, nós vamos agora fazer uma gramática estamental, né? Cada classe social tem a sua gramática, né? Você tem uma linguagem da Rocinha, outra linguagem das Laranjeiras, né? Outra linguagem do Cosme Velho, e assim por diante, como é? Então, o problema não é que tudo isso aconteça, o problema é que é só isso que acontece. Então, podemos dizer que toda a cultura brasileira anterior se tornou incompreensível. E aquilo que continua sendo, vamos dizer, badalado, falado, é justamente o que é menos compreensível e o que não se integra de maneira alguma na tradição da língua, como, por exemplo, Macunaíma ou a obra inteira do João Guimarães Rosa. Se você quer uma sentença final sobre João Guimarães Rosa, é o seguinte: ele não pertence à literatura de língua portuguesa. Ele é um fenômeno esquisito. Tá certo? E só. Não é a mesma coisa que fez o James Joyce. O pessoal compara. Não. É. A língua do James Joyce é muito menos pessoal do que irlandesa. Tá certo? Então, e quando eu falo Irlanda, Irlanda é um país que tem uma cultura milenar. E é isso tudo que está no James Joyce. Agora, a cultura daquela regiãozinha de Minas Gerais, de onde vinha o João Guimarães Rosa, primeiro, ela nem existe mais, segundo, ela é espacialmente limitada. Então, o que adianta o sujeito escrever naquela língua, né? Ele não vai conseguir integrá-la na tradição da língua geral, tá certo? E ela vai ficar assim como uma espécie de monstruosidade que as pessoas leem por pedantismo e apenas por pedantismo. Né? Então, se você quiser saber, assim, João Guimarães Rosa, nem me fale de João Guimarães Rosa. Não me fale. É assim, ele está fora da cultura. Ele é um fenômeno esquisito. Pode ser uma esquisitice até genial, né? Mas é que nem o tal do Bispo do Rosário. Né? Sabe aquelas obras do Bispo do Rosário? Ele é um maluco internado no hospício que fazia lá uns mandalas esquisitíssimos, né? Que não quer dizer absolutamente nada, só serve para você ficar tão louco quanto ele. Então, é uma esquisitice de gênio, que você só vai se interessar por isso realmente por pedantismo. Né? Então, vocês todos foram criados nessa atmosfera. Então, é natural a dificuldade de acesso. É natural que ainda sintam, vamos dizer, toda a literatura de língua portuguesa como uma espécie de universo estranho, que é difícil de ser conquistado. E não foram vocês que perderam isso, foi o país inteiro. Isso quer dizer que só na presente geração só existe um grupo de pessoas que é capaz de reconquistar isso e repassar a geração seguinte. E esses são vocês. E vocês estão com dificuldade. Então, se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. E dentro de 10 ou 15 anos, eu digo, toda a literatura de língua portuguesa terá se tornado incompreensível para sempre. Então, junto com ela, se perde o senso histórico, se perde o senso das proporções, se perde o senso dos valores universais e assim por diante. E, se não fosse isto, não seria possível acontecer no Brasil coisas como esse negócio, propostas como essa da PL 122, ou casamento gay, etc, etc. Simplesmente não seria possível. Se você ver a diferença de tratamento que essas questões têm nos Estados Unidos, e aí é uma monstruosidade. Né? Então, ao passo que no Brasil essas coisas entram e se impõem com uma facilidade imensa. E as ideias mais esquisitas e disformes do mundo, elas de repente se impõem no Brasil como se fossem valores absolutos, indiscutíveis, que quem quer que levante uma palavra contra aquilo, então é um anormal. Então, isso evidentemente não acontece aqui. Então, quem no Brasil se opõe ao casamento gay ou à PL 122? Praticamente só pastor protestante. na esfera letrada, cultural, ninguém. Simplesmente ninguém. Você não ousa dizer uma palavra contra isso numa universidade brasileira. Aposto que aqui não, você tem um oceano de gente de altíssima qualidade que está aí discutindo essas coisas, analisando. É uma situação completamente diferente. Então o Brasil se tornou, vamos dizer, um bando de caipira que você engana com duas palavras e que aceitam qualquer coisa. E isso tende a se agravar formidavelmente, né? Então, a missão de resgatar a tradição cultural e emendá-la com a geração seguinte cabe inteiramente a nós. Não há mais ninguém que possa fazer isso. Tá certo? Porque o elo de união, se você quer saber, sou eu, Semuá. Porque eu tenho na minha cabeça todo o legado anterior. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi ler tudo o que eu podia da literatura portuguesa e brasileira. Tá certo? E tentar absorver o melhor da língua portuguesa para poder incluir usá-lo nos meus próprios escritos. Mas só que é o seguinte, eu fui o último que fez isso. Os outros todos já morreram. E o pessoal que está ensinando hoje, que está escrevendo, não sabe escrever, não sabe o que é literatura, não sabe nada, nada, nada, nada, nada. Tem até alguns que têm, né? Eu vou te dar um exemplo, eu vou te citar o nome. O Martim Vasques, que é da revista Dicta e Contradicta, né? É um sujeito que tem, vamos dizer, uma leitura formidável. Ele é uma multidão de autores, só que praticamente todos os autores são americanos. Então ele escreve com sintaxe inglesa e ele não sabe que é inglesa. Ele não sabe que ele não está escrevendo em português, porque ele não absorveu a tradição da língua portuguesa. Então o resultado é um homem de muita cultura, muito talento, e escreve horrivelmente mal. Só que não sabe que escreve mal. Então, assim como ele, muitos outros. Quer dizer, você pode considerar o Martin Vasquez já é uma vítima disso. Tá certo? E ele não tem consciência do problema. Agora, eu conservei tudo da geração anterior. Você vê que durante algum tempo, né, da minha vida, eu só tinha amigos que eram ou 30 anos mais velhos ou 30 anos mais novos. E só parou quando eu conheci o Bruno Tolentino e o Zé Mar Pereira, que eram mais ou menos da mesma geração. Mas a geração dos mais velhos eram os últimos grandes escritores que sobraram no Brasil. Era o Josué Montello, era o Herberto Salles, né, o Paulo Mercadante. Então, estes ainda personificavam a tradição da língua portuguesa. Mas eles não puderam passar isso a ninguém. Porque se eu der um livro do Paulo Mercadante para as pessoas, elas sofrem que nem cães para ler aquilo. Então, daí as pessoas perguntam, como é que nós começamos? Eu digo, bom, vocês não podem começar. Há coisas que você não pode começar. Há coisas que você tem que pegar o bonde andando. Você vem, né? É como você querer aprender a nadar num lugar que não tem água. Eu digo, olha, se não tiver uma água, um oceano, um rio, uma piscina, você não vai aprender a nadar. Tá certo? Então, e a pessoa pergunta, como é que eu faço um rio? Como é que eu produzo água? Eu falo, não dá para produzir água, você tem que encontrar água em algum lugar. Então é o seguinte, quer saber? Quem vai começar não são você, quem vai começar sou eu. Hã? Então, eu tomei essa decisão. Eu vou começar a passar para vocês essa tradição literária ensinando vocês a ler. E é um modo de ensinar a ler que vocês não vão ver em parte alguma. Porque as universidades estão cheias de pessoas que analisam textos, conhecem teoria literária, etc, etc. Mas eles conhecem teoria literária, mas não conhecem literatura, meu Deus do céu. Então, o que eles fazem, por exemplo, se você pega um curso de letras, você vai ouvir lá várias teorias, tá certo? Explicadas por pessoas que são incapazes de entender um único texto literário. É um negócio fantástico. E você vê isso, por exemplo, pela maneira como eles escrevem mal. Por exemplo, você já tentou ler o Luiz Costa Lima? É uma coisa horrorosa. Vocês tentaram ler o Antônio Weiss? Do Antônio Weiss, o Milor Fernandes, que é um cara que tinha, personificava ainda a tradição, dizia o seguinte: o Weiss conhece todas as palavras do idioma, ele só não sabe juntá-las. E isso é a definição do Antônio Weiss, é a coisa mais exata que alguém já disse. E Antônio Weiss é um dos responsáveis pela reforma ortográfica, que agora foi oficializada por um presidente analfabeto. Você vê que coisa! Só no Brasil pode acontecer isso. Um sujeito analfabeto promulga uma reforma ortográfica, porra. Reforma, vamos dizer, que eu não aceito de jeito nenhum, eu vou ignorar essa nova ortografia, porque ela é indecente, é imoral, estúpida. Eu vou continuar escrevendo na antiga e sugiro que vocês todos façam isso, vamos dizer, com um protesto. Ignorem a nova ortografia. Né? Então, vamos dizer, como é que se ensina a pessoa a ler literatura? Né? É explicando os gêneros literários, a estrutura dos textos, etc. Não é nada disso, meu Deus. Isso tudo é uma reflexão que você faz depois que você tem uma vasta experiência literária, porque você tem um mundo de riqueza literária na sua cabeça, daí você pode refletir sobre isso. Mas primeiro precisa adquirir o material. E a adquisição do material é experiência direta, tá certo? Da leitura. Porém, veja, se você nasceu num lugar onde você tem a tradição das nursery rhymes, você já está cheio de rimas na cabeça quando você vai ler Shakespeare, tá certo? Ou vai ler William Butler Yeats, tá certo? Ou vai ler Dylan Thomas. Quer dizer, você já tem o ouvido para a literatura. Então, você vai simplesmente acrescentar ali um material mais complexo, um material mais sofisticado, mas que, no fim das contas, não é tão diferente do que você já sabe, tá certo? E quando você tem todas essas rimas já na cabeça, você tem maneiras de expressar o quê? Os sentimentos do autor que você está lendo? Não, os seus próprios sentimentos. Né? Então, esta é a primeira coisa. Eu vou ler aqui para vocês alguns poemas e eu não quero que vocês os analisem, eu não quero que vocês os estudem, eu quero que vocês os decorem. Né? Você decorando muitos poemas, né? Não precisa ser, mas esse, a sua memória dos poemas não precisa ser tão exata, não precisa ser que nem o Bruno Tolentino, que sabia literaturas inteiras de cor. Se puder fazer isso, melhor. Antigamente, tinha muita gente que era assim. Quer dizer, você decorar longos poemas era uma prática normal, porque isso faz parte, vamos dizer, da absorção dos modos de expressão. Isso era uma coisa tão comum na Europa que um sujeito sem nenhum objetivo literário na vida, como Adolf Hitler sabia trechos inteiros de Schopenhauer e Nietzsche de cor. O nosso Getúlio Vargas sabia trechos de Nietzsche de cor. Hã? O Roberto Campos sabia metade da Divina Comédia de cor. E assim por diante. Tá certo? E quando chegava, vamos dizer, no topo da hierarquia literária, com Bruno Tolentino, você falava qualquer poeta, de qualquer língua, ele sabia pelo menos uns 5 ou 6 poemas do cara de cor, pô. É um negócio impressionante. Você fala um poeta polonês, ele tá poeta russo. Então, o Bruno não falava russo. Não chegou a aprender russo. Mas ele sabia poemas russos de cor. Veja que o grande filólogo húngaro, Paulo Rone, quando ele sabia que ia ter que mudar para o Brasil, ele começou a aprender português. Como é que ele aprendeu português? Decorando poesias portugueses e brasileiros. E muito depois tentando, primeiro decorar um montão, depois começou a tentar traduzir. Então, você tem que ouvir o poema como se você mesmo estivesse escrevendo, como se fosse a sua própria fala. E ao decorá-lo, você vai decorar diferentes poemas, tá certo? Nós vamos começar com a poesia lírica, que é a poesia lírica. É a expressão de um momento, um sentimento de um momento. Nunca é uma ideia filosófica, quer dizer, o sujeito que expressou uma ideia aqui, ele pode expressar outra completamente antagônica num outro momento. Então, você não pode, de maneira alguma, interpretar os poemas como se fossem teses filosóficas. Né? Teses filosóficas são sentenças que pretendem ter validade universal. A poesia lírica jamais pretende ter validade universal. Ela expressa o seguinte: o que o poeta está vendo ou sentindo ou experimentando naquele momento. Então, isso quer dizer que, por exemplo, você pega a poesia de José Carducci, ele tem a poesia de Louvor a Satanás. Isso quer dizer que ele fosse satanista? Não, quer dizer que naquele momento ele estava sintonizado naquilo. Num outro momento podia até ter sentimentos cristãos. Mas isso quer dizer que esses sentimentos e experiências expressos na poesia lírica são deslocáveis. Eles podem ser usados por várias pessoas em vários momentos para expressar o que elas estão sentindo naquele momento. Então isso quer dizer que os poemas têm que ser absorvidos para se tornar linguagem sua. E é por isso que tem que ser decorados. E você tem que decorá-las e você tem que declamá-las em voz alta para outras pessoas, para os próprios alunos do curso. Se organizem em grupos para fazer isso. Quer dizer, seria uma atividade paralela ao curso, mas sem a qual nós não vamos obter os resultados desejados. Tá certo? E, ao ler essas poesias, ou declamá-las de memória, tá certo? O que você vai fazer, você vai tentar expressar aquilo com o máximo de força que a língua portuguesa admite. Quer dizer, você vai declarar aquilo como se você mesmo estivesse sentindo aquilo. E você vai estar, por quê? Porque o conjunto das poesias líricas é o conjunto dos sentimentos possíveis da humanidade. Eu acho que até já ultrapassou, quer dizer, a poesia lírica já registrou mais estados interiores, registrou tantos estados interiores que já entrou até na repetição. Praticamente você vai ver um sentimento novo que não está aí, a poesia lírica, desde, vamos dizer, sei lá, desde o tempo de Píndaro até hoje, não pegou. É difícil você achar. Todos os sentimentos, todos os estados que você pode querer expressar já foram expressos de alguma maneira. Se não na sua língua, ao menos em outras línguas. A leitura de poemas em língua estrangeira, tá certo? Também serve para isso. Tá certo? Com a condição de que você consiga sentir que é você que está falando naquela língua e não o autor. Se é para você ler, aqui eu vou ler, por exemplo, Camões. Se eu vou ler Camões para conhecer a poesia de Camões, então eu sou um historiador, sou estudioso de literatura, sou um crítico literário, tá certo? Mas não sou um leitor. O leitor quer que o poeta fale pela sua boca, que ele expresse o que você está sentindo ou o que você pode sentir num outro momento. Então, as poesias que eu vou ler aqui para vocês, elas expressam sentimentos muito diferentes entre si, porém, sentimentos que todos já tivemos em algum momento. Não é isso? Então, eu vou começar aqui com dois sonetos de Manuel Maria Barbosa do Bocage, que é um dos grandes sonetistas do universo. E ele os escreve num instante, vamos dizer, de arrependimento, de profundo arrependimento. Onde ele acha que toda a vida dele foi uma porcaria, foi jogada fora. Quem já não sentiu isso? Até pessoas com 12 anos já sentem isso. Quer dizer, eu sou um fracasso, tudo que eu fiz foi errado, e só me resta morrer. Então vocês vão aprender a dizer isto com as linhas que Bocage escreveu. E vão dizer isso, vamos dizer, com toda a força e toda a convicção. Isto é tudo que é para fazer, não é para analisar, não é para estudar o poema. É aprender a dizer as coisas com os instrumentos que ele está nos dando para isto. Então, às vezes existe alguma dificuldade de vocabulário, quer dizer, uma palavra que você não conhece. Então, você vai rapidamente no dicionário, aprende aquela palavra ou pergunta para alguém e passa adiante. Tá certo? Então você vai adquirir essa palavra só para terminar de ler o poema. Só para isso. Tá certo? Eu não creio que nestes dois. A única. No segundo poema que eu vou ler, quando ele menciona Aretino, Aretino é um escritor licencioso, escritor italiano, né? Um satírico indecente do tempo da Renascença, é isso que ele está mencionando. Né? Então, eu acho que é a única menção que deve ser completada aqui para entender esses poemas. Então, eu vou ler aqui, são os dois últimos sonetos de Boccaccio. Meu ser evaporei na lida insana do tropel de paixões que me arrastava. Ah, cego eu cria. Ah, mísero eu sonhava em mim quase imortal a essência humana. De que inúmeros sóis a mente ufana existência falaz não me dourava. Mas eis sucumbe natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dana. Prazeres, sócios meus e meus tiranos. Esta alma, que sedenta em si não coube, no abismo vos sumiu dos desenganos. Deus, ó Deus, quando a morte à luz me roube, ganhe um momento o que perderam anos, saiba morrer o que viver não soube. Eu acho que não tem ninguém que não tenha sentido isso em algum momento. Então, o que Boccaccio está falando? Ele está nos ensinando a dizer isto. Vamos ler de novo, tá certo? E depois vão ler de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até isso entrar na sua cabeça. E vocês vão fazer isso com muitos poemas. No começo, por favor, façam só com os que eu indicar. Porque eu vou indicar só aqueles que não têm problemas filológicos, grandes problemas filológicos para você resolver. Tá certo? Porque os problemas filológicos, por exemplo, um vocabulário muito estranho, de outra época ou de outro lugar, pode atrapalhar o que é a verdadeira experiência literária. Então, é bom que, vamos dizer, quando há esses problemas, alguém resolva eles de antemão, para você já entrega a coisa mastigada, em vez de você mesmo ter que ir pesquisar. Eu vou estar dando continuamente a vocês essas indicações. Leiam isto, leiam aquilo. No começo, são muitos poemas ou trechos curtos. Né? Não são livros inteiros. Mas eu realmente eu quero que vocês absorvam isso. Decorem, se possível. Né? E leiam uns para os outros. Mas leiam a coisa com paixão. Expressem o seu sentimento. Né? Aqui que eu estou falando, vamos dizer, quer dizer, o sujeito que olha a sua vida de paixões e de pecados e vê, joguei minha vida fora, perdi meu tempo. Eu quantas vezes não senti isso? Então, quem está falando isso para vocês não é Boccaccio, sou eu. E vocês mesmo podem dizer a mesma coisa. Ainda, mesmo os mais novos podem ter tido já essa experiência. Se não tiveram, se nunca sentiram isso, esqueça e passe para outro poema. Mas acho que todo mundo já teve, né? Meu ser evaporei na lida insana do tropel de paixões que me arrastava. Ah, cego eu cria. Ah, mísero eu sonhava em mim quase imortal a essência humana. De que inúmeros sóis a mente ufana existência falaz não me dourava. Mas eis sucumbe natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dana. Prazeres, sócios meus e meus tiranos. Esta alma, que sedenta em si não coube, no abismo vos sumiu dos desenganos. Deus, ó Deus, quando a morte à luz me roube, ganhe um momento o que perderam anos. Saiba morrer o que viver não soube. Tá? Então, tudo que foi nesta vida foi perdido. Absolutamente tudo. Então, o que, que resta? A esperança de outra vida. Segundo poema desta mesma série, quer dizer, eu acho que esse foi o último que Boccaccio escreveu. Já Boccaccio não sou. À cova escura, meu estro vai parar desfeito em vento. Eu aos céus ultrajei. O meu tormento leve me torne sempre a terra dura. Conheço agora, já quão vã figura, em prosa e verso fez meu louco intento. Musa, tiver algum merecimento se um raio da razão seguisse pura. Eu me arrependo. A língua quase fria brada em alto pregão a mocidade que atrás do som fantástico corria. Outro aretino fui, a santidade manchei. Ó, se me creste, gente ímpia, rasga meus versos, crê na eternidade. Então, é a confissão do moribundo. Você não precisa estar moribundo para você sentir isso. Quer dizer, o sujeito se arrepende de tudo que ele escreveu. Quer dizer, iludiu um monte de gente, o pessoal, a mocidade toda, ouvia aquilo, ficava inflamado, né? E me seguia, acreditava em mim, e eu levei todos para o buraco. Então, você não precisa ter feito nada disso para você ter o mesmo sentimento. Você pode ter vivido isso em imaginação. Então, leiam a coisa, mas leiam como se fosse o seu próprio sentimento. Senão, não funciona. Se você lê com curiosidade filológica, histórica, ah, eu quero conhecer aqui a poesia do século XVIII, já entrou completamente errado, meu Deus do céu. Então, tudo o que está escrito em poesia lírica foi a experiência, a vivência, o sentimento de um momento, né, que alguém fixou, de modo que isto possa ser pego por outras pessoas e utilizado como instrumento da sua própria expressão. Eu vou ler aqui um outro. Aqui. Camões, soneto 57. Ó, como se me alonga de ano em ano a peregrinação cansada minha. Como se encurta e como ao fim caminha este meu breve e vão discurso humano. Vai-se gastando a idade e cresce o dano. Perde-se-me um remédio que ainda tinha. Se por experiência se adivinha, qualquer grande esperança é grande engano. Corro após este bem que não se alcança. No meio do caminho me falece. Mil vezes caio e perco a confiança. Quando ele foge, eu tardo, e na tardança, se os olhos ergo, a ver se ainda aparece, da vista se me perde e da esperança. É a mesma coisa, é a vaidade, né, das esperanças humanas. Eu vou ler de novo. Ó, como se me alonga de ano em ano a peregrinação cansada minha. Como se encurta e como ao fim caminha este meu breve e vão discurso humano. Vai-se gastando a idade e cresce o dano. Perde-se-me um remédio que ainda tinha. Se por experiência se adivinha, qualquer grande esperança é grande engano. Corro após este bem que não se alcança. No meio do caminho me falece. Mil vezes caio e perco a confiança. Quando ele foge, eu tardo, e na tardança, se os olhos ergo, a ver se ainda aparece, da vista se me perde e da esperança. Então, ainda é a mesma experiência do outro soneto, quer dizer, as esperanças como miragens. Né? Não vamos analisar absolutamente nada, apenas eu peço, leiam isto mil vezes e decorem. A sua cultura literária não vai ser feita do número de livros que você leu, né? Mas do número de expressões, de formas de expressão que se conservaram na sua memória. Ou seja, que se transformam em instrumentos para a sua expressão. Quando você... Essas frases que você pegou aqui, se você as decorar, guardar no fundo de você e usá-las para expressar, você vai ver que elas vão se proliferar. Se proliferam, elas criam outros modos de dizer. Isto não falha, não falha. Mas se você decorar uns 100 poemas desse, tá certo? Mesmo que depois ele desapareça da sua memória, quer dizer, você não consiga mais recitá-lo, para voltar a recitar, você tem que ler, tem que ter o texto na mão. Mesmo que aconteça isso, você vai ver que estas frases, elas criam outras frases e outras e outras. E quantos mais você tiver lido e decorado, tá certo? sempre com a consciência de que são os seus sentimentos que você está expressando, né? O que acontece é que você primeiro aprendendo a expressar os seus sentimentos com as palavras que outro escreveu para você, logo começa a aparecer as suas próprias palavras, através da combinação que você vai fazendo dos elementos colhidos na tradição. Todo escritor aprendeu a escrever assim. Não existe nenhuma outra maneira, né? Vamos ver aqui. Vou pegar um poeta mais recente, Alfonso de Guimarães Filho, um dos grandes poetas do Brasil. O pai dele já é um grande poeta e ele também. O poema chama-se Coágulo. De repente direi tudo, mas com tanta veemência e com tamanha aspereza de expressão e sofrimento, que terás minha demência no coágulo sangrento desabado sobre a mesa. E sairei pelas ruas sem saber em que cidade estive, estou ou estarei. Triste, alegre, puro, impuro, vejo a morte em cada muro, a morte na campainha ressoando do outro lado, e estertorando direi que vejo sangue pisado nessas ervas, pés e mãos, nesses gestos, nesses risos, que vejo sangue pisado até na face do rei. De repente, num soluço, direi tudo quanto existe. Não serei nem bom nem triste, serei apenas um grito doloroso rebentado na convulsão de um momento. E o mundo penoso aflito restará desesperado num coágulo sangrento. Então você veja a força da desejo de expressão impotente, na verdade. Ele quer falar, e ele sabe que ele não pode, que tudo que ele disser será apenas um coágulo sangrento desabado sobre a mesa. Vou ler de novo. De repente direi tudo, mas com tanta veemência e com tamanha aspereza de expressão e sofrimento, que terás minha demência no coágulo sangrento desabado sobre a mesa. E sairei pelas ruas sem saber em que cidade estive, estou ou estarei. Triste, alegre, puro, impuro, vejo a morte em cada muro, a morte na campainha ressoando do outro lado. E estertorando direi que vejo sangue pisado nessas ervas, pés e mãos, nesses gestos, nesses risos, que vejo sangue pisado até na face do rei. De repente, num soluço, direi tudo quanto existe. Não serei nem bom nem triste, serei apenas um grito doloroso rebentado na convulsão de um momento. E o mundo penoso aflito restará desesperado num coágulo sangrento. Isto aqui é uma coisa absolutamente extraordinária. Hã? Vamos mais um aqui. Agora, emoção completamente diferente. Né? Você viu o sentimento do Bocage perante a morte, né? De arrependimento, de vacuidade de toda a experiência humana, tá certo? E só restando no fim a esperança de outra vida. Aqui também nós vamos ter aqui dois sonetos que são também escritos como que na hora da morte, mas com a morte vivenciada de uma maneira completamente diversa, com outro sentimento que também é possível, que todos nós também podemos ter. São sonetos gêmeos de Augusto Maier, o poeta gaúcho. O Augusto Maier foi muito mais conhecido como crítico e homem erudito, mas também é um grande poeta. Gota de luz no cálice de agosto, sabe a lúcida calma o desengano. Em vão devora o tempo, o mês e o ano. Vindima é a vida, vinho-me é o sol posto. Cobre-se o vale de um rubor humano. Um beijo solto voa no ar, um gosto de uva madura, um aroma de mosto desce da rubra luz do céu serrano. Vem noite grave, e assim chegasse o outono meu, tão sutil e manso como agora mesmo subiu a sombra serra acima. Tudo se apague e a hora esqueça a hora, que só do sonho eu vivo, e grato é o sono a quem provou o seu dia de vindima. Então, uma vida plena, total satisfação, eu posso morrer porque eu já tive tudo. Né? Quem também já não sentiu isso? Quer dizer, quando você tem um momento de felicidade extrema, diz, eu posso morrer agora? Né? Não sentiria falta de nada. Eu vou ler o segundo soneto gêmeo, e depois eu leio os dois de novo. A quem provou seu dia de vindima, votado ao outro lado, ao eco, ao nada, grata é a sombra mais longa e o fim da estrada, começo de um descer que é mais acima. Grave, de uma tristeza inconsolada mais fiel, a minha sombra é a minha rima. Princípio de um além que se aproxima, é o fim, talvez limiar de outra morada. Gosto amargo e tão doce de ter sido poroso a tudo, alma aberta às auroras que hão de nascer e ao lembrado e esquecido. Saudade, mas saudade em que não chora senão cantando o próprio mal vivido. Que as horas voltem sempre às mesmas horas. Precisa ler de novo esse aqui? Acho que não, né? É? Já pegou? Eu trouxe aqui também alguns em língua estrangeira. Eu não sei se vai funcionar. Eu sugiro que vocês se atenham inicialmente à língua portuguesa. Nós temos aqui um poema mais longo, que são os versos finais da tragédia de Antônio Ferreira, um dos grandes, grandes, máximos poetas da língua portuguesa, Antônio Ferreira, que é a tragédia Castro, que é a história da Inês de Castro. A história é, como isso aqui é o fim da peça, né? Então, se vocês não souberem como começou, vocês não vão entender nada. Mas é o personagem que diz essa fala aqui é um príncipe, um infante, Dom Pedro, que tinha, vamos dizer, uma noiva prometida, Inês de Castro, mas em função de uma série de conflitos dinásticos e estatais, o rei, pai do príncipe Dom Pedro, condena Inês de Castro à morte. E não há nenhuma malignidade, de acordo com a regra da tragédia, nenhum dos personagens pode ser mal intencionado. Todos, na tragédia, todos agem de acordo com a sua mais elevada consciência e, fazendo isso, tudo dá errado. Senão não seria uma tragédia, seria apenas um erro humano. Né? A tragédia quer dizer, a palavra tragédia quer dizer o canto do bode, em grego. O bode é o Satanás, o diabo. Então, se todos agiram da melhor maneira possível e tudo deu errado, é porque houve, vamos dizer, um fator demoníaco que conduz a coisa para além, vamos dizer, do controle humano. Né? Então, quando o Dom Pedro, filho do rei, fica sabendo que a noiva dele foi morta, né? Ele então explode num... tem uma explosão de ódio vingativo, que é, vamos dizer, uma coisa de uma força incrível. Eu vou ler só um pedaço, porque a coisa é muito longa, mas vale a pena ler a tragédia inteira, Castro. Que direi, que farei, que clamarei? Ó fortuna, ó crueza, ó mau tamanho! Ó minha Dona Inês, ó alma minha, morta me és tu, morte houve tão ousada que contra ti pudesse. Ouço e vivo, eu vivo e tu és morta. Ó morte crua, morte cega, mataste minha vida. Mataste minha vida e não me vejo morto? Abra-se a terra, sorva-me num momento, rompa-se a alma, aparte-se de um corpo tão pesado que me detém por força. Ah, minha Dona Inês, ah, minha alma, amor meu, meu desejo, meu cuidado, minha esperança só, minha alegria. Mataram-te, mataram-te. Tua alma inocente, formosa, humilde e santa já deixou seu lugar. Ah, de teu sangue se encheram as espadas, de teu sangue. Que espadas tão cruéis, que cruéis mãos. Oh, como se moveram contra ti, como tiveram forças, como fios aqueles duros ferros contra ti. Como tal consentiste, rei cruel? Inimigo meu, não pai, inimigo meu, por que assim me mataste? Ó leões bravos, ó tigres, ó serpentes, que tal sede tinhas deste meu sangue? Por que causa vos não vinhas em mim fartar vossa ira? Matareis-me e vivera. Homens cruéis, por que não me matastes, meus inimigos? Se mal vos merecia, em mim vingares esse mal todo. Aquela ovelha mansa, inocente e formosa, simples, casta, que mal vos merecia? Mas quisestes, como inimigos cruéis, buscar minha morte, não da vida, mas da alma. Ó céus, que vistes tamanha crueldade, como logo não caístes, ó montes de Coimbra, como não sovertestes tais ministros? Como não treme a terra e se abre toda? Como sustenta em si tão grande crueza? E olha, raramente a língua portuguesa alcançou esta força de expressão, né, da inconformidade, do ódio justo, né? Então, nós colocamos esses poemas aí no texto desses poemas no site do seminário. Comecem decorando estes. Eu vou estar continuamente dar novos e novos e novos e novos, né? Escolhidos precisamente entre aqueles onde a língua alcançou um poder expressivo muito grande. E quando lê e decorar essas coisas, lembra assim, não é que você está lendo Antônio Ferreira ou Boccaccio, não, você está falando aquilo. Sem isso, não tem cultura literária nenhuma. Não que você estude estruturalismo, desconstrucionismo, nova crítica, o diabo, você nunca vai saber o que é literatura. Literatura é falar, gente, é? E falar o que você acha que tem que falar. Também vamos fazer uma pausa aqui. Então vamos lá. Como é tarde, eu vou responder poucas perguntas. Aqui, Lucas Lacerda pergunta. Comigo ocorre outro problema com a literatura em português, sobretudo com a literatura brasileira. Os assuntos nelas tratados não chamam muito a minha atenção. Salvo poucos escritores, como Machado de Assis, Camões e Antônio Vieira, prefiro os temas tratados por autores estrangeiros. No caso desses dois, primeiro foram traduzidos por Carlos Alberto Nunes, que dominava a língua portuguesa. O que o senhor diria das obras vertidas para o português na sua melhor forma? Bom, esse é um problema completamente diferente. Quer dizer, a não ser que a tradução seja em si mesma de altíssimo valor literário, então não funciona para estes fins, né? Quer dizer, é claro, qualquer literatura nacional que você compare com a literatura do restante da humanidade vai sair perdendo, né? O que você prefere, literatura brasileira ou estrangeira? Bom, a estrangeira ganha 1000%, evidentemente. Na verdade, o que eu estou sugerindo a vocês é a concentração não só num pequeno número de autores, mas num pequeno número de obras. Quer dizer, o importante não é você ler tudo ou ler muito, mas você conhecer bem alguns textos fundamentais. Conhecer bem significa o seguinte, que você incorporou aquilo, que aquilo se tornou, vamos dizer, um instrumento para você. Se tornou uma maneira sua de dizer as coisas. E é por isso mesmo que eu estou pedindo que decorem, né? Então, vamos dizer, as traduções para esta finalidade que eu estou falando aqui não servem. Serve para outra aqui, mais tarde veremos. Né? Aqui, a Caroline Guimarães Gil, ela pede uma sugestão, que ela está estudando ao mesmo tempo técnicas do Stanislavski no teatro e articulando aquilo com o Viktor Frankl, a logoterapia. Eu acho uma grande ideia, grande, excelente ideia. Infelizmente, a sua mensagem está muito comprida para a gente comentá-la hoje, mas, em princípio, você descobriu um caminho bom. Vai em frente. O Tiago Meirelles pergunta: além da literatura, a grande arquitetura tem me ajudado bastante. Como no Brasil as construções são muito feias, eu busquei pela internet e achei uma dica valiosa. E aqui ele dá o endereço. Eu vou... coloque isto no fórum para ficar à disposição de todo mundo. Aqui o endereço é muito comprido. Existe um curso sobre arquitetura romana, onde a professora mostra centenas e centenas de fotos de construções romanas clássicas. Isso é uma maravilha. Isso, claro que isso é muito bom, quer dizer, a absorção dessa beleza arquitetônica é fundamental. E, com relação à paisagem visual brasileira, eu já pensei, inclusive, em fazer um site. Mais tarde eu vou oferecer esse plano para vocês. Um site com o título Destruição do Brasil, coisa assim, onde nós começaríamos por documentar a destruição da paisagem visual, a destruição do cenário visual. Você comparar qualquer... pega fotos da cidade de São Paulo dos anos 40, 50 e compara com o que é agora. É uma coisa assim, é indescritível, indescritível. Agora, para os fins desta aula aqui, tudo que nós falamos na primeira parte se refere a um fenômeno que é o seguinte: não existe absorção da literatura sem um prévio ambiente sonoro que seja favorável a isso. Quer dizer, o que, que você ouviu enquanto você ia crescendo, né? Então, no Brasil, o ambiente sonoro é 100% determinado pela televisão, por tudo que não presta. É o programa do Faustão, é o Jornal Nacional. Então, o ambiente sonoro é terrível. E se nós não criarmos outro, não vai haver absorção em profundidade da literatura. Então, o que eu decidi é o seguinte: eu, com essas leituras, com a proposta das leituras, eu mesmo vou criar esse ambiente sonoro. Quer dizer, nós vamos ter que... Olha, eu posso garantir para vocês o seguinte: desde pequeno, no instante em que eu decidi que eu ia me tornar uma pessoa de cultura, eu fui preenchendo a minha cabeça com tantos sons, literários e musicais, tantos, que eles estão sempre na minha cabeça. Eu não deixo entrar outra coisa, né? Claro que às vezes tem alguns produtos populares que a gente deixa entrar porque isso é engraçado, né? Mas se for coisa estúpida, não deixa entrar. Então você tem que ocupar o espaço e decorar esses poemas, assim como decorar músicas. Num templo lá em São Paulo, né, eu fiz os meus alunos decorarem a Quinta Sinfonia de Beethoven até conseguirem assobiá-la inteirinha, tá certo? Então, veja, com relação à música, mesmíssima coisa, é importante você decorar aquilo de tal maneira que se torne parte do seu ambiente sonoro interior, que você carrega onde você vai. Se você não tiver o espaço preenchido com essas coisas, então vai entrar bobagem. Você tem que selecionar o que vai se incorporar na sua imaginação, né? E é claro que ouvir uma vez ou ler o livro uma vez, não adianta, você tem que realmente incorporar. Adquirir essas inúmeras formas. E você vai ver que, com o tempo, você vai começar a escrever muito melhor, sem ter treinado nem nada, só por fazer isso aqui. Mas quantas vezes você vai ler cada um desses poemas? Eu digo, que tal 100 vezes? Leia 100 vezes 100 poemas, e você terá adquirido uma cultura literária enorme, muito maior do que você pode adquirir em 5 anos de estudo universitário. Aqui o Leonardo Souza pergunta: Olavo, o que os pais devem dar para suas crianças lerem? Bom, então aí começamos pelo problema do ambiente sonoro. O Luiz Farias me trouxe aqui um estudo que mostra que as crianças aprendem melhor, tá certo? Quando elas se acostumaram, desde pequenininha, com um número muito grande de fonemas. Então, é importante falar com os bebês. Coisas que elas não vão entender absolutamente. Não se trata de entender, trata-se de aumentar o estoque de fonemas. Então, você pode ler qualquer coisa para os seus bebês. Você pode ler, sei lá, né, relatório do Banco do Brasil. Não tem importância, quer dizer, qualquer coisa. O que interessa aí é a quantidade de fonemas em língua nacional e estrangeira, o máximo que puder. Então, isso desde que pequenininho, está aqui o Jimmy, já pode começar a ler Shakespeare por Jimmy. Mais tarde ele vai entender Shakespeare muito melhor. Quando as crianças começarem a ler, por favor, não dê para ler isso que no Brasil se chama literatura infantil. Não faça isso com suas crianças, tá certo? Porque literatura infantil é um negócio feito para imbecilizar a criança. Tá, né? Você dê a Bíblia para o sujeitinho ler. Tá, né? Você dê os próprios clássicos da literatura direto. Você pega aqueles que são mais fáceis. Né? Por exemplo, Roger Kipling escreveu coisa maravilhosa. Né? Então, sempre, grande literatura, sempre, desde pequeno. E também coisas que atendam ao interesse de conhecer, não os textos, mas o mundo. Isso, Leibniz dizia, o sujeito que visse mais figurinhas se tornaria, com o tempo, a pessoa mais culta. Livros de figuras sobre paisagens, sobre animais, sobre lugares. Eu lembro que, quando pequeno, eu e meu irmão tínhamos uma coleção de fotografias das grandes capitais europeias, os edifícios mais interessantes. A gente ficava absolutamente fascinado com aquilo. Né? E, quer dizer, não infantilize as suas crianças. Dê a eles material que você também considera interessante. Né? Não é isso? Eu acho que esse é o critério. Nós não podemos ir muito além porque está muito tarde. Né? Hoje nós tivemos uma dificuldade para imprimir essas coisas, aí o negócio atrasou para caramba. Então vamos parar por aqui, mas lembre-se disso. Vocês têm uma missão a cumprir e só vocês têm, mas ninguém tem. É o negócio do Victor Frankl, né? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é aquilo que só você pode fazer e ninguém pode fazer no seu lugar. Não há mais ninguém que esteja discutindo esse problema da destruição do ambiente linguístico nacional, do ambiente literário nacional, além de nós. Então a coisa vai sobrar para vocês. E aprender a escrever muitíssimo bem é fundamental. Nenhuma pessoa que não domina o idioma como instrumento de sua expressão pessoal jamais chegará a dominar um único problema filosófico. Isso é impossível. Né? Então, por exemplo, quando começou a discutir o problema de publicar o Mário Ferreira dos Santos, eu acho fantástico, fantástico, fantástico que ninguém tenha percebido que você não tem textos na mão. Aquilo não são textos para você, né? Ah, vou comparar as várias edições e publicar. Não, aquilo são rascunhos orais. Aquilo tem que ser redigido. É impressionante como ninguém percebeu isso. Quer dizer, e era o que, isso é o que o Mário Ferreira esperava. De como é que as pessoas não são capazes de perceber que não é porque a coisa está impressa em formato de livro que ela é um texto. Né? E você vê, então, professores universitários entrando na área e ninguém percebe isso aí. Você tem um material oral ainda, né? Que precisa ser transposto. Então, não é uma questão, ah, precisamos fazer uma revisão do texto. Revisão é uma pinóia, isso aí tem que ser redigido. Então, o fato de não perceber isso, para mim, é um sintoma alarmante de burrice, de inconsciência. É coisa que qualquer editor, você leva um texto naquele estado para qualquer editor americano, ele diz, não, chama um redator, vamos dar um jeito nisso. Né? Agora, quando publicaram aí a Filosofia Concreta, estava lá o seu Mauro Sammartino se gabando de que, não, nós comparamos as várias edições. O que é isso? Quer dizer, você comparou várias edições de um rascunho e acha que fez alguma coisa? Quer dizer, não fez o serviço, na verdade, mas acha que fez, porque não tem medida da diferença. No Brasil, hoje, ninguém tem medida de nada. Ninguém sabe do que está falando. Isso aí vira um hospício. Tá certo? E, sem restaurar o senso de continuidade da tradição literária, nada é possível. Nada, nada, nada, nada. Lembrem a frase do Hugo von Hofmannsthal, nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. E esta missão, então, cabe a nós. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.